viagem sem saber por onde se passa. Quatro filmes de Satyajit Ray. Um programa de Rita Gracias. Satyajit Ray nasceu a 2 de maio de 1921, numa família culta e influente de Calcutá, na Índia. Tanto o seu avô, Upendra Kishore Ray, como o seu pai, Sukumar Ray, estavam ligados às artes. Upendra Kishore Ray era escritor, pintor, compositor e violinista, e o seu pai estudou tecnologias de impressão em Inglaterra para mais tarde se juntar ao negócio de família. Publicava uma revista infantil chamada Chandesh. Ele também era poeta, escritor e ilustrador. Desde muito cedo, Ray ficou fascinado pelas técnicas de gravura e de impressão. O seu pai morreu quando ele tinha cerca de 3 anos. A família Ray juntou-se a uma comunidade religiosa reformista chamada Brahmo Samaj, uma orientação hindu criada como reação ao cristianismo, à literatura ocidental e às práticas hindus mais ortodoxas como a cerimónia Sati, que era um ritual em que por motivos morais a viúva sacrificava-se na pira funerária juntamente com o seu marido. Esta seita mais tarde vai influenciar o trabalho de Ray, em que nos seus filmes ele vai mostrar uma grande aversão ao fanatismo religioso. Onde estudou ciências nos primeiros anos e depois mudou-se para a economia porque o seu tio tinha-lhe garantido emprego se ele se formasse em economia. Cada vez mais ele passava o seu tempo a ver filmes e a ouvir música clássica ocidental no seu gramofone. Mais tarde, abandonou os estudos para se tornar um artista comercial. Ele tinha um dom natural para desenhar e foi estudar pintura para Rabindranath Tagore Vishwabharati University em 1940. পারে যাবে কে ভব নদী, ও নদীর ঢেউ দেখ মন সুরে উঠে, পারে যাওয়া হলো ভা, পারে যাবে কে ভব নদী, তাহে নাই ভাই বলুয়াটা, আবার গাবি কালিতা গায়ে মাখা মদন মাঝি চরন্দা, পারে যাবে কে ভব নদী। পারে যাবে কে ভব নদী, হলো ভা, পারে যাবি কে ভবন দিয়ে। তাহে নাই ভাই গলুয়াটা, ওই আবার গাবি কালিতা গায়ে মাখা মদল মাঝি, ওই আবার গাবি কালিতার গায়ে মাখা মদল মাঝি, চদন্দার পারে যাবি কে ভবন দিয়ে, পারে যাবি কে ভবন দিয়ে, পারে যাবি কে ভবন দিয়ে। আরে ঝুলে ঝোল ঝুলে ঝোল বাবা কর দুলরুয়া ঝোল, দাদি কর খেলোনা ঝোল, ঝুলনা ঝোল দুলরুয়া রে বাবুয়া ঝুলনা, বাবুয়া ঝুলনা। আরে ঝুল ঝোল ঝুল ঝোল বাবা ক দুলরুয়া ঝোল, দাদি ক খেলোনা ঝোল, ঝুলনা ঝোল দুলরুয়া রে বাবুয়া ঝুলনা, বাবুয়া ঝুলনা। সুতি রহ বউয়া কে নিদ বকৌয়া, সুতি রহ বউয়া কে নিদ বকৌয়া, না সুতবে তো কাটত কান তোহর নৌয়া, চুস আন দাদি তোহর বাজার গেলো ছ। আরে ঝুল ঝোল ঝুল ঝোল বাবা ক দুলরুয়া ঝোল, দাদি ক খেলোনা ঝোল, ঝুলনা ঝোল দুলরুয়া রে বাবুয়া ঝুলনা। বাবু গেল সাত সমুদ্র কপার, বাবু গেল সাত সমুদ্র কপার, তোরাল পঠোথুম দুলার কভার, তোরাল পঠোথুম দুলার কভার, হামরাল দুঃখ ক আমার ভেলাইয়া, হামরাল দুঃখ ক আমার ভেলাইয়া। আরে ঝুল ঝুল ঝুল ঝুল দাদা ক খেলোন মা ঝুল, দাদি ক দুলরুয়া ঝুল, ঝুলনা ঝুল দুলরুয়া রে বাবুয়া ঝুলনা। বউয়া মোর হোতে লাল জবাহর, বউয়া মোর হোতে লাল জবাহর, আরো নত হোতে লাল বাহাদুর, হামরা ঘর সরবন কুমার লইয়া, হামরা ঘর সরবন কুমার লইয়া। আর ঝুল ঝুল ঝুল ঝুল দাদা ক দুলরুয়া ঝুল, দাদি ক খেলোনা ঝুল, झूलना झूले दुलारे बबुआ झूलना बबुआ झूलना बबुआ झूलना। O seu desejo de aprender mais coisas sobre a arte indiana e a sua admiração por Rabindranath Tagore, um polimata bengali e fundador da universidade, era demasiado forte para ser ignorada. Durante este tempo na universidade, Ray descobriu a arte asiática, escultura indiana, gravura japonesa em madeira e as paisagens chinesas. Pela primeira vez, Ray começou a apreciar as qualidades da arte indiana. Seu professor de arte, Binod Bihari Mukherjee, artista bengali, teve uma grande influência nele e isso mais tarde vai se confirmar quando Ray decide realizar em 1972 um documentário sobre ele intitulado The Inner Eye. Em 1943 foi trabalhar para a agência britânica de publicidade DJ Kamer, onde ficou durante 13 anos da sua vida antes de se tornar cineasta. Estava também fascinado pela tipografia e foi convidado a ilustrar uma versão resumida do romance Pater Panchali de Bambuti Bhushan Bandopadhyay. Juntamente com Chidananda Dasgupta e outros, Ray fundou em 1947 a Calcutta Film Society. Projetavam nessa associação muitos filmes estrangeiros, alguns dos quais sendo estudados por Ray. Em 1949, no ano em que casou com a prima Bijoya, Ray encontrou-se com Jean Renoir, que era um cineasta, escritor, argumentista, encenador e ator francês muito reconhecido, com quem trabalhou posteriormente como assistente na direção do filme The River, uma adaptação do romance de Rumer Godden. Em Londres, em 1950, foi um ponto de viragem na sua vida. Durante 3 meses, Ray viu quase uma centena de filmes, entre os quais alguns do neorrealismo italiano, como Ladri di Bicicletti, de 1954, de Vittorio Di Sica, datado de 1948. Foi este movimento artístico que o inspirou para a realização do seu primeiro filme, Pater Panchali. Santiago não tinha qualquer tipo de experiência em realizador e a sua esperança era fazer um filme com atores não conhecidos e em locais banais. O início das filmagens estava difícil, pois não havia ainda um produtor e também havia poucos fundos. Em 1955, Rey dirigiu o seu primeiro filme que viria a tornar-se uma famosa trilogia conhecida por Trilogia da Apu. Intitulou-se Pater Panchali e é uma obra de poesia pura, crueza e delicadeza para com a história que se propõe a contar e uma visão estética e simbólica que rememoram não só a sua convivência com Renoir e o neorrealismo italiano, mas a interessantíssima junção dessas influências com o cinema clássico americano, dando início a uma obra particular com fortíssimos traços de cinema de autor refletido pelos protagonistas da Nouvelle Vague. Desta trilogia é o facto dela transcender a sua localidade, sem deixar de estar enraizada na cultura indiana. Mesmo construindo filmes que refletem completamente uma realidade vivida na Índia, Rey transformou-os em algo universal, atemporal. A história da Apu poderia ser a de muitos, assim como os sentimentos desaguados em cada personagem. Pater Panchali é o princípio de uma história que terá como personagem central Apu. Trata-se de uma família que vive numa aldeia em Bengala nos anos 20. Esposa, marido, filha, Durga e tia são apresentados pouco a pouco nesse filme, cuja paciência é a maior virtude. Paciência com a construção e evolução das personagens, duração dos planos, economia de cortes, ampliação do quadro revelando o que guarda no último plano, muitas vezes desvendando nele a personagem que interage com aquela inicialmente enquadrada pela câmara. Um dos exemplos marcantes do filme é a discussão da mãe com a tia por causa das frutas que Durga rouba para ela. A sequência inicia-se após a mãe ouvir a sua cunhada reclamar dos roubos da menina e da sua má educação. Durga deixa a fruta roubada junto da cesta da tia, que apercebe assim que a mãe entra na aldeia. Ela chama pela filha, pergunta onde está a fruta roubada e manda-a devolver. iniciada numa montagem paralela que acompanha a mãe e a tia simultaneamente, Durga e Apu no arrozal. Nessa sequência, é extremamente marcante o uso do simbolismo por rei. A figura do comboio marca toda a trilogia, não só como representante de uma passagem, como de uma tragédia que desencadeará uma mudança. A mãe expulsa a tia da aldeia e a tia vai-se embora para morrer na floresta. Enquanto isso, Durga e Apu ouvem o barulho do comboio, mas só Apu consegue vê-lo. Ao retornarem para a aldeia, as duas ações encontram-se. Durga vê a tia encolhida na floresta e percebe que ela está morta. A subtileza da sua narrativa é revelada pelo interesse que Rei demonstra ter com as suas personagens, sejam elas os seres humanos ali presentes, seja a natureza, que é filmada como parte pertencente da trama, dos dramas, das redenções. As expressões são intensamente valorizadas em planos detalhes dos olhares, das mãos calejadas, dos pés caminhando, do silêncio que Rei parece reconhecer ser a mais expressiva das linguagens. A natureza funciona como um catalisador, um ser vibrante que pressente, atua, interage e reflete estados de alma. A sequência que pronuncia o temporal, no qual Durga irá banhar-se numa espécie de dança da morte, inicia-se com diversos planos do rio, do vento, das gotas de chuva na água. Como se Rei soubesse que, apesar da força das suas personagens, o que ele retrata acima de tudo é a força do cinema, representada pela beleza viva da natureza. E isso permanece ao longo dos seus filmes. É interessante a maneira como Rei insere Apu e o coloca lentamente como protagonista da história. Em Pater Panchali, em português, O Lamento da Vereda, é uma criança que se vai apercebendo do mundo ao seu redor, mas não possui discernimento para compreendê-lo racionalmente. É um filme todo conduzido pelas mulheres, uma vez que o pai de Apu, Brahman frustrado nas suas tentativas de trazer dinheiro para casa, está quase sempre ausente. A mãe de Apu é o coração de tudo, o olhar que mais acompanhamos, a angústia presente em cada cisão, em cada ausência. É ela que aparece em quase todas as sequências do filme, seja através da sua voz a chamar os filhos, seja através da sua dureza racional claramente adquirida com a dor dos anos de escassez. Apu cresce logo após conhecermos todo o seu passado, as amarguras pelas quais a sua família passou, as perdas que o tornaram um idealista nato. Todas as personagens parecem ter igual importância na sua saga, como se ao conhecê-los pudéssemos entrar no universo de Apu de forma mais completa e verdadeira. Com este filme, Rei ganhou 11 prémios internacionais, incluindo o Best Human Document no Festival de Cannes. Logo após, filmou A Pararrito, em 1956, e a Apur Sansar, em 1959, completando assim o que ficou chamado de Trilogia da Apu, a sua grande obra-prima. Thank you. filme da trilogia A Paradito, a Pui e os seus pais cheguem para outra cidade, já na ausência da tia e de Durga. Nesse entretanto, convive com outras pessoas, faz novos amigos, intensifica o seu desejo de estudar, de ir para além das barreiras que lhe foram impostas desde o início. Tanto pai e a mãe decidem trabalhar para Calcutá. O título do filme, A Paradito, em português, O Invencível, demonstra uma certa ironia, uma ironia da própria vida retratada, que lhe tirou tudo e só restou ele próprio e os seus sonhos. A morte da sua mãe, além de muito bela, acompanha um dos simbolismos mais fortes para a personagem de Apu. Ele chega à aldeia após receber um aviso de que ela estava doente. Apu senta-se em frente de uma árvore e observamos-lo imerso em lágrimas. Todo um estante de campo, uma imensidão da qual não se vê o seu fim. Numa espécie de metáfora do que havia restado para ele, o seu mundo, o mundo de Apu. A Paradito, Apu e os seus pais chegam para outra cidade, já na ausência da tia e de Durga. Nesse entretanto, convive com outras pessoas, faz novos amigos, intensifica o seu desejo de estudar, de ir para além das barreiras que lhe foram impostas desde o início. Perde o pai e a mãe e decide ir trabalhar para Calcutá. O título do filme, A Paradito, em português, O Invencível, demonstra uma certa ironia, uma ironia da própria vida retratada, que lhe tirou tudo e só restou ele próprio e os seus sonhos. A morte da sua mãe, além de muito bela, acompanha um dos simbolismos mais fortes para a personagem de Apu. Ele chega à aldeia após receber um aviso de que ela estava doente. Apu senta-se em frente de uma árvore e observamo-lo imerso em lágrimas. Todo um extenso campo, uma imensidão da qual não se vê o seu fim. Numa espécie de metáfora do que havia restado para ele, o seu mundo, o mundo de Apu. O Mundo de Apu, terceiro filme desta trilogia, já não possui cenários tão belos como o primeiro. A natureza não está tão presente. Apu adulto, com formação superior, frustrado com a ideia de dar aulas, decide escrever uma novela autobiográfica e tornar-se escritor. A câmara agora acompanha-o quase que por inteiro nos seus silêncios, solidão e rotina. Rei não abandona a ternura, ela cresce neste filme aos poucos, à medida que Apu e Aparna se apaixonam. Dessa vez, o conduzir da narrativa não deixa espaços para prenúncios de nenhum desastre através da natureza, como nos outros dois filmes. A catástrofe vem sem avisos. Aparna morre no parto do filho de Apu, que passa 5 anos com a família da mãe, sem conhecer o pai. Apu Shanshar, embora um filme que explora mais a racionalidade e o crescimento interior da personagem, é também uma profusão de pequenos instantes simbólicos e um majestoso uso de imagens como metáforas. Um exemplo dá-se num belíssimo momento da tia de Aparna chorando diante do berço do bebê, em que após o seu suspiro vê-se um Apu desiludido a observar as ondas do mar. É um filme que simboliza a quase desistência, o rompimento com a ideia de invencibilidade. Uma imensidão de um mundo e uma nova ironia de rei. O mundo de Apu, para ele, é quase nada. A redenção, desta vez, vem com a ajuda da natureza, como se pudéssemos, enfim, fazer as pazes com ela. Na sua viagem, Apu observa o mar, vê as montanhas, observa as árvores na floresta, como que retomando os seus próprios passos. Lá, ele abandona as páginas da sua autobiografia e deixa para trás a estrada, o passado, o comboio que já partiu. Thank you. Braços Rei finaliza a sua saga com um sorriso, um traço de esperança. A realidade da trilogia de Apu é dura, cruel e seca. A vida de Apu é moldada pela morte das pessoas queridas, pela natureza, pelos sons e movimentos. Os planos são belíssimos, os olhares intensos, os raros sorrisos memoráveis. Rei passeia entre o bem e o mal, a saúde e a doença, a vida e a morte, numa doçura e realismo impressionantes. A sua maneira de dissecar a realidade social da Índia é notável. Apesar de serem filmes premiados por muitas tragédias, fome e pobreza, há sempre uma ideia de esperança nos seus planos, na sua construção cénica. Essa parece ser, para além da história que ele sabe muito bem contar, uma esperança do cinema, uma esperança do seu potencial, da sua força artística. Começou a filmar, não havia ainda o costume na Índia de legendar os filmes para que eles pudessem ser exibidos noutras regiões. No entanto, já havia em Bengala Ocidental alguns periódicos em inglês e a partir deles as outras regiões da Índia entraram em contacto com o nome de Satyajit Ray. Esses jornais e revistas exaltavam a sua obra, fazendo grandes elogios aos seus filmes, mas ainda não havia acesso a eles fora de Bengala Ocidental. Foi pouco a pouco que os seus filmes foram sendo traduzidos e levados a outras regiões e mesmo para fora da Índia, colocando Satyajit Ray definitivamente entre os melhores realizadores do mundo do século XX. A crítica costumava chamar Satyajit Ray de grande humanista e universalista. Embora os seus filmes retratassem realidades da região de Calcutá, ele tocava em temas universais a todo o ser humano. Ele recebeu 32 prémios da National Films Awards, dado pelo governo indiano, além de receber a mais alta condecoração civil do país, o Bharat Ratna, pouco antes da sua morte. A Universidade de Oxford deu-lhe o título de Doutor Honoris Causa, o segundo dado a alguém do cinema. O seu último prémio e mais importante foi o Oscar em reconhecimento do seu trabalho em 1992, ano da sua morte. A história baseia-se no romance de Taran Shankar Banerjee, escritor de expressão bengali, e narra o declínio de um zemindar chamado Bishvambar Roy, proprietário rural indiano, que paga receitas fiscais diretamente ao governo e não a nenhum intermediário superior. Roy é um aristocrata em ruína financeira, vivendo no seu palácio de Nimtita, fumando constantemente o seu narguilé, cachimbo persa. O filme abre com um plano de um candelabro que oscila no escuro. O zemindar não sabe em que mês está e pergunta a Ananta, o seu criado. Ele vive fora do tempo, numa espécie de letargia, onde o seu único prazer é a música. Entra no salão de música da sua residência, no qual se vê um criado a limpar o lustre e senta-se diante de um espelho. Ao redor dele, nas paredes, estão pinturas dos seus antepassados. Roy perdeu a sua fortuna. Resta-lhe as joias da mulher que vende para a cerimónia de iniciação do seu filho único, Coca. A única satisfação que tem é escutar música e convidar para a sua casa bons intérpretes. A mulher, consciente das dificuldades que estão a passar, admira o marido, mas censura a sua paixão pela música. Paixão essa que ele propagou para o filho. Thank you. A mulher, Mahamaya, está preocupada com a situação, diz-lhe que teve um pesadelo e associa-o aos problemas da família. Roy, por sua vez, e em contraste, descreve-lhe um sonho no qual ninfas celestes, apsaras, dançavam num salão de música. Roy é também músico, gosta de tocar para o filho, que muito ama. Este costuma cantar acompanhado pelo pai. Ambos só parecem estar felizes com música. Mahamaya recebe a notícia de que o seu pai está muito doente. Decide visitá-lo com Coca. Roy não vai. Organiza um concerto para um grupo de convidados. No dia desse concerto, manda chamar a mulher e o filho para estarem presentes. Quando os músicos estão no seu palácio, Roy percebe que está a acontecer uma tempestade. Vê os clarões do céu e, meio perdido num estado de nostalgia causado pela audição musical, vê na sua bebida um inseto a afogar-se. A mulher e o filho continuam sem regressar. Levanta-se e sai. No exterior recebe a notícia de que um turbilhão engoliu o barco que transportava Mahamaya e Coca. Alguém lhe traz o cadáver do filho. Desde então tudo deixa de fazer sentido para Roy. Desiste do gosto pela música. Ah! কুলবিতে পড়েছে, কে বললে তোমাকে? কালি ফিরেছে হুজুর। কালি? আর কেউ? আর কেউ? চুপ করে আছো কেন? বলো না আর কেউ ফিরেছে কিনা। ছোট কুমার, খোকা, খোকা ফিরেছে, খোকা। Ganguly, o descendente de um novo rico que fez fortuna na usura, inaugura um salão de música na sua casa. Tem dinheiro, mas é um homem sem sofisticação. Procura reconhecimento social, mas é rude nas palavras, nos movimentos e nas preferências. Ganguly vem convidar a Roy para o honrar com a sua comparência no concerto que se irá realizar em sua casa. Roy recusa. Permanece superiormente distante. Nessa noite, decide abrir de novo o seu salão de música, encerrado desde o acidente dos familiares. Entra nele, revê os retratos em torno do espelho, observa o lustre e a sua atenção fixa-se numa teia de aranha. Faz soar os pendentes do candelabro com a bengala. Recorda a música do seu salão. Olha-se surpreendido no espelho, limpa-lhe o pó, acaricia o rosto. Decide então contratar Krishna Bai, a dançarina de Katak, e o seu ensemble de músicos, e patrocinar um último concerto, gastando o pouco dinheiro que ainda guarda. O salão é limpo e preparado. Roy volta a estar feliz. Depois do concerto, Roy, bêbado, contempla com o seu criado a galeria dos antepassados, brinda à sua linhagem aristocrática e, ao deter-se no seu próprio retrato, verifica existir nele uma aranha. Olha para o copo que tem na mão e vê no líquido o reflexo do lustre. A noite está quase a terminar. Vê, assustado, que algumas das velas se apagam. As luzes extinguem-se. A cera das velas está consumida. O novo dia desponta. Roy manda preparar o seu cavalo Tufan. Monta-o e cavalga furiosamente, sem se entender para onde. A certa altura, o animal assusta-se com um barco e Roy cai para morrer em silêncio. O filme termina com a imagem do candelabro a oscilar, tal como começou. Neste filme, Satyajit Ray procura registar o mais difícil em cinema, ou seja, o invisível. Sugerir aquilo que se passa dentro da cabeça da personagem. O que vemos surgir no ecrã é o intangível do comportamento de alguém. O que Ray parece querer captar é a interioridade, o plano da subjetividade da personagem, os seus sentimentos perante a audição musical e o seu despedaçamento pela perda dos entes queridos. Materializar o imperscrutável. Há assim uma eloquente tensão entre o modo calmo e polido da conduta própria do seu estatuto social e intelectual e as vicissitudes do mundo material. O derradeiro concerto de música e dança é também um último momento para ele usufruir a beleza, para ele desfrutar o esquecimento de si, da sua humanidade, de se abstrair de tudo como uma despedida silenciosa, sem apegos ou dramatismo. O filme está impregnado por uma inefabilidade poética. Aquilo que as palavras e os gestos transmitem sugerem uma dimensão inexprimível. O que é dito e feito resulta de uma normalidade extraviada de autêntica significação. Só a música o parece pôr em contacto com a verdade de si, uma genuinidade sublime que transcende todos os condicionalismos. Satyajit Ray foi um cineasta que estudou belas artes e que pertenceu a uma família de artistas plásticos, poetas e escritores. Para além de cinéfilo, foi compositor. Sensível à audição musical, soube transpor para os seus filmes as sensações próprias desta arte. O cinema, tal como a música, disse ele, são artes do tempo. Os seus filmes são elaborados com uma consciência de ritmo, de vibrações, de timbres e de harmonias. Este filme tem a característica peculiar de narrar uma intriga, enquanto nos ensina a ver para além das aparências. Para conhecer, temos de sondar o desconhecido. A evidência visível do simulacro do ator diante da câmara é um ponto de fuga para o que escapa à visibilidade. Ray usa o protagonista para fazer uma intermediação entre o manifesto, o concreto criado para a câmara, e as margens de subjetividade do espectador. O acessível é um pretexto para o inacessível. A evidência não se resume ao que é apresentado. A ação que testemunhamos é uma camada de simulacro que desfoca ou esconde dimensões de inteligibilidade que convocam a natureza mais íntima do assistente. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Yeah. pudor. Há nesta obra um momento particularmente fascinante. O encontro entre o Zamindar ébrio e a aranha no quadro que o retrata. Na Índia, a aranha simboliza os diferentes modos de manifestação do ser. Envia-nos para a ideia filosófica de Maya, de que tudo neste mundo é ilusão, tudo neste mundo é transitório, tudo neste mundo não passa de um reflexo enganador, de uma lógica que nos ultrapassa, de uma verdade imanente e incompreensível que preside à realidade dos fenómenos comuns. Maya é a ilusão que nos convence que controlamos as nossas vidas, controlamos as situações experimentadas. Maya segrega a ignorância de acreditarmos nas literalidades das aparências, daquilo a que chamamos realidade. Nas suas múltiplas e diferenciadas formas, esconde um jogo supremo que excede a nossa capacidade de entendimento. A aranha parece lembrar ao Zamindar essa trama de ilusões e dependências que obscurecem e enredam a mente humana. A aranha cria teia da sua própria substância. Com a mente alterada pelo álcool, o Zamindar tem a clarividência súbita ou definitiva da natureza ilusória do mundo. A sua cavalgada para a morte conduz à sua libertação, à emancipação final de todos os laços, dos fios que ainda o ligavam a este mundo. আজি চিত্রপটে বিশাখা সখী রে কি সবিয়া কিলা রে ধ্যান হইল মোহ Este programa foi lido por Rita Gracias e João Soares Santos. Binesheri Shamadhan Shakhi Re Shakhi Na Rakhiva Ye Jivan Dhyan Hoilo সে যে রূপে কালো গুণে কালো অন্তরে বাহিরে কালো শুনো শুনো নিরদয় কানুরে সখী, ধ্যান হইল মোহন হংস কহে ধনি রে আসিবে কাল তোমার প্রীতি Realização de Rita Gracias. Oi, Adi Titra, pode me chocar? Choquei! ধ্যান হইল মোহন।